Comandor, SAM 3859, bom dia. 3859, ação em identificação, autorizado, chegada a bom, desça para o nível 040, ajustou altímetro 10014, vigilância andar. Tudo ativo, desce para o 040, na bom, SAM 3859. Golf quilômetro, poderia informar o estimado para a GQ? 1125, senhor. 1-1-2-5. Entendi. Bravo e uniforme, vento de 190 graus com 612 nós, decolagem autorizada. Ô, Torre Salvador, bom dia, da 3597, ponto espera da 1-0, está pronto. 5-7, inicialmente mantém o ponto de espera. Tem um trato declarando na pista 17, mesmo perfil de subida. E já na sequência, aí na final da pista 10, 737 da Gol para a Pouso, ok? Para o controle. 922, estabilizando visual. Complete, aproximação, chama agora a torre 108.30, bom pouso. 230-922, obrigado. Controle de Salvador, tá 3304, informação papá, passa 180 para 110. Oi, bom dia, 922 estabilizado, X-ray da 110, baixou e travou. Bom dia, tráfego avistado, pista no zero, toda extensão, tinto no zero, no 4, vento 190 graus, 10 nós, pouso autorizado, gol 1-922. Tem, autorizado, pouso no 0, no 4, gol 922. Estacionamento autorizado, é porte táxi, papá, papá, Mike, papá, papá. A gente confirme só o horário para o qual foi a CHG. A gente vai entrar em contato com o centro agora, aguarde. Na 3597, vai observar o 37 gol no, na curta para o pouso, após a passagem autorizada NEAR e manter. Permitido. 76-09, passa nível 1-1-0, chame agora centro Recife, frequência 1-2-8-8, alternando 1-2-6-4, boa viagem. 2-8-8-6-4, bom serviço, é a 609. Salvador, bom dia, total 9911, com a formação papá. Total 9911, no Recife 310, aguarde cópia. Na sua escuta. 440, quilômetros de controle? Controle Rodolfo Quilótica, 8080 para modificação de regras visuais. Está totalmente visual, agora 38 milhas. Pouso estimado de GQE, continua 1125. Vicente, solicita o nível 085. Afirmativo. Regra de voo modificada aos 1109, suba e mantém nível 085, o Golf Kilo Oscar. Confirme o chamado para GQE mais 15 minutos. Afirmativo, aos 25. Tente. Bom dia, Gol 1605. Gol 1605, seu identificação autorizado de chegada bom, desça para o nível 040, estoutímetro 10014, vigilanciada. 040, bom, Gol 1605. 3859 da TAM, desça para 2000 pés, estoutímetro 10014, forma do curso localizador. 2014, estamos estabilizados, 3859. 3304 da TAM, desça para 3000 pés. 3000 com 1014, está 3304 na bomba. Kilo Oscar, 41 milhas sudoeste de Salvador, mantenha o nível 085, serviço radar terminado, chama agora Centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, boa viagem. 1288, obrigado, até o retorno, vamos lá. No 7, decolado aos 1, 1, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde. Controle, bom dia, está 357. TAM 3597, contato radar, surbanho 360, perfil Gole ou Fita. 360, Gole ou Fita. Ponte alinhado e pronto, papá, papá. E aqui também, ponte alinhado, papá, papá. TAM 3159, ok? 3179, mantenha o 360. E reporte eu de hoje, alternando o centro do Brasil a 2000. O 357 pode voar o ofício, senhor? Apesado Gole. Cidade de Leite, aguarde, estamos entrando em contato com o Centro Recife. Bike Bravo Uniforme. Uniforme. Papapá, pista 17, vento 190 graus, com uma dúzia de nós, altímetro no zero, 15, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, pista 17, mais Papapá. Desça a identificação, autorizado chegada a BOMF, desça para o nível 050, ajustou o altímetro no 0, no 5, vigilância aérea. Vigilante no 0, no 5, autorizado descida ao 050 na ponto 3859, estabilizou. As 9911, é a porta dentro. Cinco no sete, voe direto ao fito. Roger, o fito, 357. Recebeu 3859, estabilizado. 3859, complete a aproximação, chame agora a torre 118.30, bom ponto. 23, boa. 3304, desça para 2.000 pés. Ajuste no 05, informe no curso localizador, tá? 3304. 2.000 com 1.015, informará no curso do localizador, tá? 3304. 0, centro Brasília. Controlei o Mike papapapá, decolou curvando à direita. Mike papapapá, contato radar, sua para o nível 430, perfil da Eldiné. 430 de Né, Mike papapapá. São, tem um pouso autorizado. Livre pouso na 10, na baixada travada 3859. Obrigado. Mike Bravo Uniforme, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, boa viagem. 1288 na prata, Bravo Uniforme. Chama agora a torre 108.30, bom pouso. 183, até mais tarde, tá? 3304. Bono 605, desça para 2.000 pés, ajustou o altímetro no 05, forma no curso localizador, bono 605. 605, descendo para 2.000 pés. Controle, o Mike papapapá. Liga. Mas o papapá fez um plano via Upper Zulu 14 e o centro só autorizou o Peruísque 50, porém não tem nenhuma restrição, nenhum notam a respeito. Tem condição de coordenar pra gente voar pela Upper 14 até Toquim? Aguarde. Obrigado. Dia Torre, tá 3304, na final, baixou e travou. Tá 3304, centro do tráfego, a reportar visual com aeródromo. Baixado, travado, pista no zero, toda extensão. Ok, 3304, vai reportar. Tá 3859, no solo azul 8, libera a direita, 1219. Direita, 219, 3859. Salvador, bom dia, 3859, lembrou na sua escuta. Thank you. Mike, papapá, passa nível 120, chame agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, solicite ao mesmo a possibilidade de mudar de aerovia. 288-264, papá. Para o ponto de espera, chamar a 1830, bom. Juliette Alfa 1830, bom trabalho. Chame agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, boa viagem, tá 3597. 288-264, obrigado. No zero, tá 3304. De coordenação com o Centro Brasília. Em princípio, nós estamos presentes aeroporto para Guarulhos, aeronave para Guarulhos, vou apelar por 50, ok? Com o Centro Brasília. Confirme o ponto de modificação de regras. Cliente. Bom dia, total 9911. Total 9911, bom dia, pista no zero, alinhar e manter. Alinhar e manter, total. Seis, bom dia. Três, bom dia, Guarulhos, confirme nível. Tá no repetitivo aí, a gente copia, só confirmando a aerovia superior 850. Afirmativo, 850, por 850. Muito obrigado, vamos preparar essa mão aqui para a cópia. Mais à frente, então a viatura na Taxi Alco fazer manutenção de limpeza devido ao asfalto se degradando. Libera na Foxtrot 121, décimo 9, por gentileza. Fox 1219, 3604. Você prefere acionar antes da cópia, então? Ok, Mike Fox Juliet está autorizado, Serra November Tango Sierra, nível 330, direto, decolo da pista no zero, curva esquerda, Ucajamo DCT, saída, controle 198, transponder 5134. Com 34, saída PUCA, transição Jamo, após direto. PUCA Jamo, PUCA Jamo, vai chamar para o Otávio. Estamos na Alfa. Solo 3304 na Alfa, bom dia. Bom dia, táxi Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia, portão 2, 3304. Tô no zero, toda tensão, tímpano no zero, no 5, vento 19, 190, 190 graus, com 8 nós, tem um pouso autorizado. Vivo Bosch, na pista 10, voo na 60. Total 9911, decolou os 2498, o controle, Goiás. Bom trabalho. Bom dia, total 9911. 9911, bom dia, contato radar, sopa nível 310, perfil Puca da Caju. 310, Puca da Aracaju, total. 3063. Completo procedimento, chame agora 208.30, bom pouso. Minha 3, sente do tráfego, chame quarta milha para a cabeceira 10, toda extensão com cheque de trem, altímetro 1015, vento 190 graus com 10 nós. Ok, já está com o trem machado travado, é quarta e quarta milha da cabeceira. Zero, due to the wind. Okay, it's clear to Recife, flight level 350, via Upper Whiskey 58. Take off at runway 28 with right turn at Aeron departure. Aeron is Alfa Romeo Oscar November with Melin transition. Melin is Mike Echo Lima India November. Control is 119.8, squawk is 5133. 319, vou 65. Cipe, Upper Whiskey 58, flight level 350, request a final of 310, right turn, Aeron, departure, Milan transition, 5133, American 980. 5133, 119.8, control, call me to turn pinches and push button. Call you for push. Solo 1605, livrão, você escuta. Bom, 605, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, vou 605. Estou altímetro no 0, 15, vigilância radar. Pista mudada nesse exato momento devido a vento. 28, vai prosseguir seu táxi via Kilo, Alfa e Golf. Vai chamar na ponte de espera da Golf e a torre 18612, correção 1830, até lá na minha escuta, aguardando uma nova definição de saída. Estimativo, o Fox Juliette vai dar passagem 737 e vai prosseguir para a Golf. 9911, passa nível 1110. Chame centro Recife, frequência 12685, alternando 125 decimal 45, boa viagem. Recife 12685, alterna 12545, um bom trabalho. Você pode ir agora via Kilo, Alfa, Golf. Quando lá vai chamar 1830, modifique sua saída para Aron após DCT. Aron após DCT. Ok, o Mike Foxlet pode chamar agora a torre 1830 para instrução de táxi. Ground American 980, gate 1-1, push back, engine start. Clear for push and start, call for taxi. Clear to push and start, call for taxi, American 980. Só ingresso na Delta, via pista até a cabeceira 28, reporta aliado e pronto. São 3663, no solo aos 30, libera a direita, 121 desse momento. Pela direita, 9. 1-3-5. Autorizado Guarulhos, nível 360, aparelho 5-0. Saída é a Gole. Transição de Né, decolamos da 2-8. 19-8 é o controle após. 5-1-3-5 é o transponda para o gol. 1-9-2-3. Estimativa, após a colagem, primeira curva esquerda, vai chamar para o posicionamento, portão 4. Decolamos para a primeira curva esquerda. Mara para posicionamento, voo 1-9-2-3. Solo até 3663, agora escuta. 3663, táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Via Alfa, reporte de Juliette. Para 3317. Dan 3517, dan 3313. 5-1-7, 1-2-7, 2-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, Visto Kilo Delta, receber Recife, assine código 5130. 5130. Santa 3159, assine 380, Senador Centro, Brasília. 1-2-5-5, Fernando 24-25. 3159. Direção via Índia, portão 3. Via Índia, portão 3. Centro, quilômetro. Então, nível 0-0. Abaixo, aqui, 0. Fome, cruzando 1-4-5-5. 1-5-5. 1-5-5.